Controle para 317 já. Siga. Autoriza a dona, senhor? Autorizado. Dona da presidente da 317, obrigado. Chame agora a Recife na frequência ONU 2085, alterno 2545. 2085, 2545, obrigado, uma boa noite, um bom feriado. Um voo, boa noite, 96. Salvador, 5317 da Trip, boa noite. Informação em curso é a Delta. Eu tenho o 380 aprovado Belém, copia? Por gentileza, senhor. Trip 5317, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Eco, nível de voo 380 via Upper Zulu 41. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Trova, controle Salvador opera em 1-2-0-8, transponder, aguarde a cópia do transponder, trip 5317. Gente, não aguardo a cópia do transponder, está autorizado Belém 380 via Upper Zulu 41, a saída da decolando da 1-0, curva esquerda, Momo. Após Momo, voa Trova 208, na escuta para a cópia de transponder 5317. O transponder 5062, né? Copiado 5062. 5062, cotejamento correto, trip 5317, na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará, grato. Star 3170, 2000, licitadora. Complexo canário S, torre 1186, tá 3170. Complexo LS, torre 36, tá 3170, tá, uma boa noite. Boa. Salvador, boa noite, azul 9144, informação Delta. 41, azul 9144, acende a indicação, desça e mantenha 2000 na chegada Mare, guarde LS X-Ray, ajuste 1097. Mare 2000, 1017. Oi, Salvador, boa noite, tá 3170, estabilizado LS X-Ray, baixo foi, travou. Boa noite, tá 3170, tráfego avistado, ajuste no 017. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, com meia dúzia de nós, tá 3170. 7, autorizado, pouso, cancelando 0, 1017 no ajuste, tá 3170. Olha, tá 9362, boa noite. Boa noite, tá 9162, sem identificação, desse mantém 3000, na chegada Mara, guarde LS X-Ray, ajuste 10107. Para 3000, o 9362, 017. Então, 3520, desse mantenha 4000, na chegada Mara, guarda LS X-Ray, ajuste no 0197, então 3520, sem identificação. 4000, na chegada Mara, 1017. Estamos 70 no solo aos 48, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 07 nesta frequência, 3170. 7, próximo à direita, via Alfa Juliette para o portão 07, na frequência 731, 7A. Azul 9144, autorizado, final do procedimento ILS. Livre, 9144. Scan 9362, desça mantenha 2000. 2000, 9362. Top 3520, desça mantenha 3000. 3000, 3520. Localizador navio 144. Flat LS, estiver torre, nome 862, é 9144. 862, boa noite. Boa noite. Todo Salvador, boa noite, azul 9144. Mas foi travou no externo no avião no 44. No avião no 44, pouso autorizado na pista no zero, vento de 1,30 graus com meia dúzia de nós. Tive pouso no zero. Localizador avistando, são 9362. São 9362, complete LS, chame a torre, número 8612. 8612, obrigado. Então, 3520, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador. 2000, reporte estabilizado, 3520. 369-8, boa noite. 369-362, continua a aproximação, agora pista livre. Olá. Azul 9144 no solo 00, libera pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chama ingresso, táxi Fê Juliette nesta frequência 9144. Lá na Golf, chama na... continua a sua frequência, Azul 9144. Afirma, chama ingresso, táxi Fê Juliette, senhor. Chama táxi Fê Juliette, Azul 9144. Salvador, o Drift 5317, na posição remota 13 para pushback estacionamento. Autorizado pushback estacionamento 5317, me pronto para o táxi. Parar para o táxi 5317. 9362, cheque trem, pouso autorizado na pista no 0, vento de 120 graus com 059, ajuste no 017. Baixado e checado, leve pouso 9362. Visual com o campo, 3520. 3520, complete LS, chama a torre 9862.